A seguir, o prazer da música. Metropolitan Opera, transmissões da temporada 2008-2009. Neste domingo, às 15h, Piotr Ilitch Tchaikovsky, A Dama de Espadas. Ópera apresentada no dia 13 de dezembro de 2008 pelo Metropolitan Opera House de Nova York. Maria Guleguina, Ben Hepner, Ekaterina Semenchuk, Felicity Palmer, Mark Delevan e Vladimir Stoyanov. Coro e orquestra do Metropolitan Opera, sob regência de Seiji Ozawa. A Dama de Espadas. Domingo, às 15h, pela Cultura FM. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. A Porto Seguro acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. 333 Porto, o telefone fácil da Porto Seguro. Laudate Dominum. Música sacra pela Cultura FM. Programa com Amaral Vieira. Laudate Dominum. Aos domingos, 9h, no 103,3. 9h01. Cento e três vírgula três, a frequência dos clássicos. O prazer da música, com Marcelo Jaffé. Queridos amigos ouvintes da Rádio Cultura, no programa de hoje, os motetos, esse gênero tão especial que foi atravessando os séculos com muita graça e especialmente muita profundidade. Eu falo atravessando os séculos porque o hábito de acrescentar palavras às vozes superiores dos conjuntos, isso daí é o final do período medieval, começou com Perrotin e os seus amigos da Notre Dame de Paris, e como a gente bem sabe, palavra em francês é mot, M-O-T, e moteto, portanto, uma derivação dessa ideia. O texto, invariavelmente, é um texto religioso e o resultado é espetacular. A gente começa com motetos de Carlo Gesualdo, um compositor italiano que viveu entre 1560 e 1613. Aliás, uma pessoa atormentada por conta dos assassinatos que ele cometeu em nome da sua própria honra. Ele pegou a mulher dele na cama com outro homem e aí, por paixão, acabou matando os dois, se refugiando no seu castelo praticamente o resto da vida subsequente, escrevendo obras vocais extraordinárias. A interpretação fica a cargo do Ensemble Vocal Europeu, sob a regência de Philippe Rereweger. Thank you. Esses foram quatro motetos de Carlo Gesualdo, na interpretação do Ensemble Vocal Europeu, sob a regência de Philippe Herreweger. E a gente continua mais ou menos de forma cronológica, porque o compositor em questão agora é Jean-Baptiste Lully, compositor francês que viveu entre 1632 e 1687. O texto continua religioso, mas existe a inserção dos instrumentos. Basicamente, a gente tem uma espécie de disputa entre os instrumentos e as vozes, e a gente começa a perceber claramente que a técnica do contraponto se torna cada vez mais importante na composição. O texto em questão, para todos, todos levantem as mãos e cantem com a voz da exaltação, e afastem todas as dores e a morte, e todos os povos devem aclamar: venha, Senhor, socorrer as minhas aflições. Venha, Senhor, e sane as minhas dores. A interpretação dos pequenos motetos de Lully fica a cargo de Les Arts Florissants, sob a regência de William Christie. Esse foi Para Todos, um dos Petits Motets de Jean-Baptiste Lully, na interpretação de Lézard Florissant, sob a regência de William Christie. E a gente chega agora no grande gênio do período do classicismo, Wolfgang Amadeus Mozart. Não escapou incólume à música religiosa, e quando ele tinha 17 anos, ele escreveu em Milão para o castrato Rausini, Exultate Jubilate. É uma obra extraordinária, dividida basicamente em três sessões. Nós temos um andante, um cantabile belíssimo, emoldurado por dois alegros. E toda essa obra tem uma introdução onde a gente já percebe uma diferença muito grande na técnica da escrita. Nós temos muito mais nitidamente o solo versus o acompanhamento. A interpretação fica a cargo de Max Emanuel Sensier, um dos meninos cantores de Viena, também presentes a essa gravação, a Orquestra de Câmara do Volksoper de Viena, sob a regência de Uwe Christian Harrer. Thank you. Acabamos de ouvir Exultate Jubilate, de Wolfgang Amadeus Mozart, na interpretação do solista Max Emanuel Sensier, soprano, os meninos cantores de Viena e a Orquestra de Câmara do Volksoper, também de Viena, a regência Uwe Christian Harrer. E a gente chega em um compositor do romantismo que foi chamado pelo Schumann de nada menos de que o Mozart do século XIX. Estamos falando de Felix Mendelssohn, compositor que viveu entre 1809 e 1847. A ele é atribuída a redescoberta da importância de Johann Sebastian Bach como um grande gênio da música, e muito provavelmente essa relação de Mendelssohn com Bach acabou trazendo a pessoa do Mendelssohn uma relação muito especial com a religião, o canto religioso e o assunto da exaltação a Deus. Falo isso daí exatamente porque Mendelssohn era judeu e ele foi durante uma certa parte da sua vida contestado por essa contradição. Mas como já disse Schumann muito bem, ele foi o músico mais límpido do século XIX e aquele que conseguiu melhor do que todos esclarecer todas as contradições do seu tempo. E através da música e também de uma oportuna conversão, o Mendelssohn conseguiu mostrar à humanidade o que ele pensava de Deus através de uma música extraordinária que nós ouvimos agora. Dois motetos de Mendelssohn. O primeiro deles, Por que os pagãos se enfurecem, Opus 78, número 1, e o segundo, Senhor, deixe-os seguirem em paz, Opus 69, número 1. Esses foram dois motetos de Felix Mendelssohn, Porque os Pagãos se Enfurecem, Opus 78, número 1, e Senhor, Deixe-os Seguirem em Paz, Opus 69, número 1, na interpretação de La Chapelle Royale e do Collegium Vocal Gant, sob a direção de Philippe Rereweger. E dessa forma a gente pôde observar o desenvolvimento da técnica da composição usando sempre a palavra mais bonita como fonte de inspiração. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. O Prazer da Música, com Marcelo Jaffé. Cultura FM, São Paulo. A seguir, Ciranda. Terça-feira, às 20h. Festa, música e alegria. Série apresentada por Carlos Siffert. Pergunte ao maestro. Tudo o que você sempre quis saber sobre música, mas tinha medo de perguntar. Com o maestro João Maurício Galindo. Olá, amigos. Um ouvinte escreveu a seguinte mensagem. Maestro, comecei a ouvir música clássica há cerca de 8 anos. De lá para cá, assisto concertos e acompanho a programação da Rádio Cultura com certa frequência, mas ainda me considero um iniciante na área. Até hoje não consigo identificar as diferenças de estilos entre um compositor e outro. Quando ouço uma música, não sei dizer se é de Bach, Mozart, Beethoven ou Haydn. Existe algum segredo para adquirir essa habilidade? Como faço para identificar um compositor através de sua música? Caro ouvinte, ouvir uma música e saber quem é o compositor é simplesmente uma questão de memória. E é uma habilidade que se adquire pouco a pouco, com o tempo. Para tanto, sempre que você ouvir uma obra, procure saber quem é o autor. Depois de fazer isso durante bastante tempo, você conseguirá o contrário, ou seja, ouvirá uma obra e saberá dizer quem é o compositor. Contudo, eu faço questão de frisar uma coisa. A boa música existe para nos elevar e nos dar prazer. E ninguém precisa saber quem é o autor da obra para obter esse prazer estético. Esse prazer a gente consegue ouvindo com atenção, procurando acompanhar o discurso musical e aumentando a nossa sensibilidade. Eu conheço pessoas que fazem da habilidade de reconhecer compositores uma espécie de esporte, mas esquecem de desenvolver a sensibilidade. Reconhecer os compositores é algo que deve acontecer naturalmente, de tanto ouvirmos e nos deliciarmos com boa música. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro. Faça a sua pergunta pelo e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3082. Cultura FM de São Paulo. Pianíssimo, um programa de Gilberto Tinetti. Solos, conjuntos, séries. O repertório para piano, diariamente, às 14h, com reapresentação à 13h. Pianíssimo, na Cultura FM. Dez horas, 2 minutos. Rádio Cultura FM, ZYD 820, 103,3 MHz, ondas curtas 49 metros, ZYE 959, 6.170 kHz, telefone 2182-3081, www.culturafm.com.br, emissora da Fundação Padre Anchieta, São Paulo.